Catarina. Arango e Voz. Estão na maioria das vezes ligados à sua condição socioeconômica e familiar. Entre os mais graves, aparecem o envolvimento com drogas e a gravidez precoce que desestruturam a vida do adolescente. 7:00 em ponto. No horário do encontro, ligo o rádio e pronto. As notícias não são nada boas. Ponto final na vida de várias pessoas. E o que seria um fim de semana foi um banho de sangue. O rabecão não parou um instante. A cada depoimento, um arrepio. Um pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho. Um corpo quase irreconhecível, vítima de uma sessão de tiros. Só quem perde sabe, e eu concluo, mano. Periferia segue sangrando, hemorragia interna. Irmão matando irmão, favela contra favela. Não acredita, confira. Rap nacional, realidade dura. Clip, clap, boom. Infelizmente o som das ruas. Clip, clap, clip, clap, clip, clap, boom. Segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando, e eu pergunto até quando. Mano, periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando, e eu pergunto até quando. O rádio já tá desligado, é dia ensolarado, no riacho vou pra rua. A noite toda foi chuva, o vento forte arrancou telhados, derrubou barracos, muita gente não crê no que vê. Outros pegam a Bíblia pra ler. Perdas materiais, incalculáveis reais. A enxurrada leva a capa de um LP dos Racionais. É hora de reagir, reconstruir, começar de novo. É onde mora a força do meu povo. Ei, véi, moleque de atitude, chegado, mano. Sangue do meu sangue, sangue bom, vamos. Aposente o cano, periferia segue sangrando. Dog pode crer, já cansei de ver a justiça feita com as próprias mãos no coração da expansão. Lesão, arregaços com PT e oitão. Futuro aqui, é fácil prever. Vejo sangue escorrer, manda ideia pro meu povo, GOG. Com bala na agulha, quem se mata é você. Clic, clac, clic, clac. Mano, periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando, e eu pergunto até quando. Mano, periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando, e eu pergunto até quando. O jogo é jogado no Japão. Os inimigos da periferia são a burguesia e o alto escalão. Só que nosso time treme na decisão. E aí, a semente do ódio plantaram aqui. Nos impedem de evoluir. E o que se colhe são frutos imundos. Periferia, pare. Respire por alguns segundos. Nosso dia a dia pode ser melhorado. Há várias formas de ser respeitado. Perdão para quem quer ser perdoado. Conviver com adversários, conquistar espaços. Vida longa na periferia. Responsabilidade minha, sua. Clic, clac, boom. Pode deixar de ser o som das ruas. Clic, clac, clic, clac, boom. Mano, periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. Mano, periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto, até quando?